Na mão de favelada é mó guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Na mão de favelada é mó guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Guela. Na mão de favelada é mó guela. Guela. Guela. Na mão de favelada é mó guela. Olha só aquele shopping, que da hora. Que da hora. Com os moleque na frente pedindo esmola. Pedindo esmola. E pé no chão mal vestido, sem comer. Sem comer. Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha ambição tá na pista, pode ir pra que eu encosto. BM branca e preta, M3, com a solda cinza eu gosto. Os negros chatos num rolê de Mercedes. Apenas 2, 3, 4 é foda, poucos vezes. Isso é sonho de ter a Firebrand vermelha. Rap só CBR, um AB Max, um AP, R8 GT ou uma Porsche Carreira. Pôr num pulso Zenit, um Patek Philippe, um pingente de ouro com diamante safira. No pescoço um cordão, os bico vê, não acredita. Que o neguinho sem pai, quem insiste pode até chegar. Entrar na loja, ver uma nave, zera aí de ser. Eu quero, eu compro, e sem desconto à vista. Mesmo podendo pagar, tenha certeza que vão desconfiar. Pois a cisma é disfarçada há muitos séculos. Não aceita seu status, nem sua cor. Eu concordo. Que agride os pano de grife, mansão de elite. Pra nós não tem limite. Cordão que agride os pano de grife, mansão de elite. Pra nós não tem limite. Na mão de favelada é mó guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Na mão de favelada é mó guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Guela. Na mão de favelada é mó guela. Guela. Na mão de favelada é mó guela. Guela. Fique rico, morra tentando. Assim falou, Fifi de Cente. Sem ter como, sem dinheiro, cê não entra no game. E no corre do cash, tem que ganhar mais que perder. Financiar o seu sonho e acreditar em você. Seu limite, cê que sabe. Quer chegar aonde? O helicóptero no iate. Conquiste sua condição. Sem trauma, malandragem é viver. Depois que aposentar, não pode mais sofrer. De todos almejos é patrimônio e riqueza. Pro favela é proeza, ostentar a nobreza. Viajar, conforto tem que ser primeira classe. Hotel 5 estrelas em Miami, na night gastar. Os nego quer algo mais que um barraco pra dormir. Os nego quer não só viver de aparência. Quer ter roupa, quer ter joias, se fluir. Quer ter euro, quer ter dólares, o fluir. Eu compro, cordão, eu compro, que agride, eu compro, os pano, eu compro, de grife, eu compro, mansão, eu compro, de elite, eu compro, pra nós não tem limite. Eu compro, cordão, eu compro, que agride, eu compro, os pano, eu compro, de grife, eu compro, mansão, eu compro, de elite, eu compro, pra nós não tem limite. Na mão de favelada é mó guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Guela. Mó guela. Na mão de favelada é mó guela.